Rondonópolis, Mato Grosso tem as melhores. Top Cell Celulares e Top Cell Prime. Gilberto, o DJ que é o bicho. Bicho.